talvez testemunhas de um passado que foi tão lindo e tão cheio de afeto, e a cidade pela noite agasalhada dorme em silêncio, embrulhada em seu clarão. Meu desespero aumenta pela madrugada, a noite tampa o olho e abre o coração. O cheiro forte exala do cinzeiro cheio, igual um tom que eu ando em meio à fumaça, que lentamente encaracola pelo meio da claridade que é filtrada lá da praça. Saio de casa de carona com a saudade, que mais aumenta a esperança e a ilusão de encontrar em algum ponto da cidade alguém que abrigue o meu pobre coração. Mas é inútil a minha longa procura, se a noite escura não tampa a grande verdade. Perdi pra sempre o grande amor da minha vida, por isso eu ando de carona com a saudade. Caracola pelo meio da claridade que é filtrada lá da praça. Saio de casa de carona com a saudade, que mais aumenta a